em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Traz uma sessão de audio-hipnose aqui na Radar. Estamos de volta, 8 dias depois, e começamos com um projeto californiano, uma dupla que explora o shoegaze. Eles chamam-se O.C. Scott Von Riper e Amy Nash. Para além do shoegaze, vão avançando por territórios ambientes, e é assim que termina o disco The Door Behind the Door. Falamos dos The Black Rider. Abrimos com o tema Le Dernier Sommeil, de Final Sleep. Boa noite, bem-vindos. Sons de abertura desta sessão do Entranze da responsabilidade dos The Black Rider e do tema Le Dernier Sommeil, de Final Sleep, logo a seguir um dos temas que constitui a compilação Late Night Tales, uma série desta vez curada por John Hopkins. Há muitos excelentes nomes neste disco, um deles a oferecer um tema nunca antes editado, chama-se Ben Lucas Boyson, ele que vai rodando muitas vezes nestas edições do Entranze. Para Late Night Tales, Ben Lucas Boyson ofereceu Sleeper's Beat Theme e continuamos com mais uma edição nova, pertence à Denon Valley Records, de Eye of Time, o projeto do francês Marc Evry. Ele começou a tocar piano aos 9 anos, teve também formação académica em violoncelo, fez a sua primeira peça aos 15, depois dedicou-se ao rock e ao punk. Agora vai andando por territórios menos velozes e ruidosos. O projeto de Eye of Time acaba de editar Hanty. Continuamos com Collapse. Thank you. Altura de terminarmos esta primeira meia hora do Em Transe e vamos fazê-lo com a música do italiano Alessio Ballerini, ele que acaba de editar Beautiful Grounds, um disco que resulta de uma residência artística, uma série de sons gravados e de histórias compiladas, tudo no âmbito de uma grande, grande travessia de 250 km a pé, durante 20 dias, tudo feito por Alessio Ballerini, sons minimalistas, muitas teclas, gravações de campo, de Beautiful Grounds e de música de Alessio Ballerini, destaque nesta sessão do Em Transe para The Sunflowers Encounter. Passamos o testemunho ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. parte da emissão de Em Transe começou com Michael Hahn, que, embora tenha um projeto mais fortemente ligado ao drone, intitulado Rejections, surge aqui com o alter ego Marek, mais influenciado pela eletrónica, tendo por meio uma ligação com Moby Dick de Herman Melville. O álbum chama-se, por isso mesmo, Cytology. Agora ficamos com uma espécie de supergrupo, formado pelo costarriquenho José Acuña, mais conhecido como Eus, ainda por Charlie Floyd, ou se preferirem Postdrome, e ainda pelos franceses Saad. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Transe contou então com Michael Hahn e o seu projeto Marek, ainda pelo trio constituído por Eus, Post Drone e Saad, um álbum constituído por belos drones, sombrios mas simultaneamente donos de uma grande leveza, um álbum que foi gravado por entre uma série de cidades: Londres, San José, Kuala Lumpur, Hong Kong, ainda em Singapura e Toulouse. Depois, uma parceria entre o português David Maranha e o polaco Gerard Lebik, num trabalho resultante de uma sessão em Lisboa, em janeiro do ano passado. E fechamos a emissão de hoje com outro português, desta feita Tiago Castro e o seu projeto Acid Acid, numa viagem recheada de psicadelismo, mais do século XXI, da linha de, por exemplo, uns Sun Ra. É o fim então desta emissão de Em Transe, alinhamentos e podcasts, disponíveis a partir de radiotranse.blogspot.com. Podem também seguir o programa através das redes sociais em facebook.com/radiotranse ou ainda twitter.com/entranse. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, para mais 60 minutos, mais coisa, menos coisa, de audio-hipnose. Boa noite e até para a semana.